Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Não pode ouvir o som de uma buzina, não pode sentir cheiro de gasolina. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela não dispensa no motoqueiro, ela encara tudo até caminhoneiro. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Se aproxima e dá o seu amor. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Não pode ouvir o som de uma buzina, não pode sentir cheiro de gasolina. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Ela não dispensa o motoqueiro, ela encara tudo até caminhoneiro. Ela logo se aproxima e dá o seu amor. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Conversa de motorista é buzina, xodó de motorista é menina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Essa menina é Maria Gasolina. Tony Edson e o cheiro de gasolina. Rapaz, hoje tá mais necessidade do que interesse, né? Gasolina tá um negocinho meio complicado. R$6 o litro em muitos pontos já. Saudade de antigamente, né? Eu falo isso porque eu nem dirijo. E eu sinto saudade? Imagine quem dirige. Antes eu toquei Banda Liba nos Palavras e abrindo a sequência, Eliane, a Rainha do Forró, Pode Me Torturar, é a nossa Bodega do Maguila e eu quero você participando comigo. Não seja um ouvinte silencioso. Se eu for tocar só as músicas que eu gosto, você não vai gostar. Então eu quero que você participe também pelo 89, é o DDD, 999927022. De novo. DDD 80. 99 999927022. Maravilha, porque agora é hora da gente trazer informação no nosso programa. Sim, porque a Bodega do Maguila não é só zoeira, não é só música, é também informação. E nós fomos os pioneiros a trazer o primeiro boletim a informar, o último a saber, né? Que é o Corno no Ar. Já estava muito tempo sem este belíssimo quadro, né? Porque as notícias são cada vez mais pesadas e a gente tenta trazer aqui as mais suaves, né? A gente tenta, porque o negócio é complicado, né? Mexer com esse tipo de coisa é complicado. Mas tá tudo pronto e um aviso. Tome cuidado pra não figurar nas próximas edições deste quadro. Tá chegando o Corno no Ar na sua Bodega do Maguila. Alô, alô, Corno no Ar, alô. Mulher decide seguir com seu marido mesmo após tomar chifre e desabafa nas redes sociais. Em algum lugar do mundo, são 4 horas a mais do que neste momento. Num oferecimento de creme dental Alcolinos, o gosto da cachaça. O Corno no Ar. Um homem foi preso no último dia 16 em Iporá, Goiás, após ameaçar a ex e colocar abaixo o escritório de advocacia em que ela trabalhava. Tudo isso porque ela não aceitou o chifre que tomou e terminou o relacionamento com ele. De acordo com a polícia, por não aceitar o rompimento, ele passou a exercer pressão psicológica sobre a ex-esposa e ameaçou fugir da cidade com o filho de 2 anos. Como ela não quis voltar com ele, o homem passou a ameaçá-la até o ponto dele ir ao escritório da advogada, prometendo quebrar tudo. Mas logo após o ataque, ele foi detido pela polícia. O cara tá errado e ainda querer ter razão no meio dessa história de Torá. A filha do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, se pronunciou pelas redes sociais sobre acusações de traição do namorado, Cristiano David, integrante da dupla sertaneja Jonathan e Cristiano, feita pela ex-namorada Sara De Castro no início desta semana. Após a repercussão da polêmica, Maria desabafou pelo Instagram. "Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer, antes conheça o outro lado da história", começou. O tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes e injustamente desabafou, pedindo o fim das acusações. Cristiano também se pronunciou diante das acusações da ex-namorada nas redes sociais. Segundo ele, já havia terminado com Sara quando estava com Maria. Rapaz, nós estamos fracos de pauta, viu? A única pessoa que eu conheço aqui desse meio todinho é o Tom Cavalcante. Tá triste o negócio. A seguir, mulher decide seguir com seu marido mesmo após tomar chifre e desabafa nas redes sociais. Vai, vai, o bar na sua frente, escovar o dente agora. Você vai sentir um velho gosto, gosto da cachaça. Alcolinos. Alcolinos é o creme dental que deixa seus dentes amarelos e dá aquela sensação de estar mamado. Uma embriagante sensação, o gosto da cachaça. Alcolinos. Experimente já. Se for dirigir, não escove os dentes. A última notícia. Em busca de conselhos amorosos, uma mulher revelou que seu marido, que definiu como um ótimo pai, está sendo infiel com ela. Apesar de saber da traição, ela resolveu não fazer nada a respeito, o que causou comentários controversos na internet. Ela revelou que uma noite, há alguns meses, mexeu no telefone do marido e descobriu que ele estava trocando mensagens com outra mulher. Curiosa sobre quem era a jovem, ela decidiu encontrá-la nas redes sociais. No relato postado em uma rede social, ela contou que a amante de seu marido era muito mais bem-sucedida e bonita do que ela. "Fiquei chocada quando descobri, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu decidia não dizer nada. Se eu confrontar meu marido, então nossas vidas mudariam completamente", desabafou. Ela revelou ainda que eles tinham uma vida estável e que não estava preparada para perdê-la por uma pulada de cerca. Caso a consciência dela permita que ela seja uma corona consciente, assim ela seguirá. Mas mesmo assim, as pessoas na internet comentaram que ela deve seguir a vida adiante. Cada um faz a sua vida o que quiser, nossa missão é apenas informar. A temperatura neste momento em nossos estúdios é de 43 graus à sombra e eu estou com as costas suando em bicas, nosso operador de som também. A temperatura neste momento na capital do Camboja, Phnom Penh, é de alguns graus, porque eu não faço a mínima ideia de quantos são. Tantas horas e centos minutos, mais informações dentro de uma hora ou quando um chifre especial merecer uma extraordinária. Você segue agora com a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, você ficou muito bem informado com o Corno no Ar e agora é hora da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, é hora de intervalo. Daqui a pouco eu volto com abraços, com música, com muito mais coisa até o fim do programa, então nem saia de sintonia, é só um ou dois minutinhos ou mais, dependendo aí, porque agora tem sessão eleitoral, é um saco isso, viu bicho, é complicado. Mas não saia de sintonia que daqui a pouco eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua sintonia, e eu quero você participando, mandando mensagem para mim. Não seja um ouvinte silencioso. Qual é o nosso zap? DDD 89 99992 7022. É isso aí, 89 99992 7022. Então vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metró, das mais de 250 rádios que transmitem a nossa Bodega do Maguila em 26 estados e mais 4 países. E dia 21 agora, rapaz, é o dia do radialista. É, parabéns pra todos nós, pra nós aí das AMs, das FMs, das web rádios, das difusoras de poste. O importante é a gente comemorar, né? Pena que não é feriado. E mesmo que fosse feriado, não valeria porque cai no sábado. Aí fica ruim o negócio. Mas enfim, deixa eu mandar mandar um abraço aqui aos amigos lá de Porto Franco, Maranhão, da Porto FM 106,3, galera também agora de São Luís do Mará, da Praia FM 106,3 também, São José da Tapera, Alagoas, da Rádio Rural FM Web, também a galera de Mar Vermelho, Marimbondo, Matriz do Camaragibe, aquele abraço, Franco da Rocha, alô galera da Planet Web Rádio, Rádio Som da Vida, aquele abraço, pessoal também lá de Marília, São Paulo, da Educativa Marília FM 106,9, Palotina, Paraná, também Paula Freitas, Santana do Itararé, Paraná, galera da Santana FM, Itaporanga, São Paulo, pessoal da Rádio Difusora Web, um pouquinho mais pro norte, chamando um abraço aqui aos nossos amigos do estado da Bahia, Ipecaetá, Rio de Contas, também Anguera, Nova Itarana, toda essa turma boa aí do estado da Bahia, Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte, Maracajá FM 104,9, Maraial FM 87,9, também lá de Pernambuco, Rádio Comunicação Ativa de Aurora, Ceará, Taperuaba FM 98,7 de Sobral, Ceará, Araripe também, Ceará, Campos Sales, Fronteiras, Piauí da Fronteiras FM 87,9. Daqui a pouco eu mando mais abraços, porque agora é hora de atender os pedidos do povo. Sim, está chegando mensagem pelo 89999927022 e é dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, fiel ouvinte do nosso programa pela Rádio Máxima, tá pedindo a música da Márcia Ferreira, Cravo e Canela, dedicando para todos os ouvintes e para mim também. Muitíssimo obrigado, Adilson. Vou atender seu pedido nessa sequência. Depois, eu vou trazer uma pérola. De Assis, tu conhece o cover cearense do Amado Batista? Não conhece, mas nós vamos trazer ele aqui. É muito bom, pra não dizer o contrário, mas o Cabimi também, e até parecido, sabe? Essa aqui eu vou oferecer, foi sugestão inclusive do meu irmão Anderson Lima, lá de Maceió, Alagoas, pediu, e nós vamos tocar Amado Batista cearense, Se Não For Por Amor, sequência digna dos programas do Edelson Moura. Olha aí, muito bem. Então vem aí Márcia Ferreira e o cover cearense do Amado Batista, aqui na sua bodega do Maguila, e mais uma sequência de ouro, e já que eu volto com você... Canela assim, esse as músicas que ninguém tem coragem de tocar. A Bodega toca! Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo. Se não vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Espada. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra. Atenção que aumentou o prêmio, hein? É um Pix de R$100. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Fala, Maguila. Muito bem, vamos agora de mais música, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Vou atender agora o pedido do meu irmão Gilmar, lá de Poção, Pernambuco, ouvindo a gente pela Vale do AKI FM 104,9. Pediu essa daqui, não é muito estilo do nosso programa, mas eu vou abrir uma exceção porque é por uma razão especial. Ele tá oferecendo pra namorada dele, pra Fátima, comemorando 5 anos de namoro, e oferecendo também pra todos lá no sítio Cajueiro, em Poção, Pernambuco. Então eu vou tocar Marcos Ibelucci e Nadson Uferinha, Como um Beijo. Depois, vou atender o pedido do meu irmão Antônio, lá de Caracaraí, Roraima, e ele pediu uma música, rapaz, deixa eu ver se eu encontro aqui a mensagem, que eu tô todo perdidinho aqui. Ele pediu a música de Chitãozinho e Chororó, feito eu. Ele diz o seguinte: todo sábado quando eu levanto, pego meu celular pra escutar seu programa. Ô, coisa boa, brigadão, viu? Obrigadão sempre pela audiência, pela parceria, e as mensagens de vocês são o nosso combustível, tá bom? Pra gente seguir em frente. Então, mais uma sequência só de pedidos do povo, Marcos Ibelucci com a participação de Nadson Ferinha e Chitãozinho e Chororó, e daqui a pouco eu volto junto com você e participe. Não seja um ouvinte silencioso. DDD 89 999927022. Canta, Marcos Ibelucci. A noite em que te conheci, era só você e eu.

apesar dos pesares. Será que você já dormiu por aí com alguém e falou meu nome pra ele também? Ficou assustada e depois disfarçou. Será que você já sonhou com nós dois abraçados e quando acordou não me viu do seu lado? Você pôs a boca no mundo e chorou. Linda, Chitãozinho e Chororó, feito eu. Pedido do Antônio lá de Roraima e abrindo a sequência, Marcos e Belucci com a participação do Nadson Ferinha, como um beijo. Pedido do Gilmar lá de Pernambuco. Agora, meus amigos, é hora da gente ir de intervalo, é o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta eu vou mandar mais abraços e vou reprisar esse comentário que eu fiz sobre meu trauma de jogar sinuca. Tem gente com trauma de muita coisa, de avião, de palhaço. Eu tinha um medo tremendo de jogar sinuca, mas eu superei este medo. Vou explicar pra vocês como é que eu fiz isso e tocar mais música também. Tem muito mais coisa até o fim do programa, então nem saia de sintonia. É só 2, 3, 4, 5 minutinhos e já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e eu repito, não seja um ouvinte silencioso, quero você participando comigo. 89999927022. De novo. DDD 89999927022. Valeu, Zanasso. E agora é hora da gente mandar mais abraços, sim, pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram. Se você ainda não nos segue, siga, @bodegadomaguila. Estamos, eita, poxa, tá faltando só um pra chegar a 500 seguidores. Estamos quase batendo nossa meta. Você pode ser o 55º, sei lá como é que chama, o seguidor de número 500. Então siga a gente, @bodegadomaguila no Instagram, vai lá. Chamando um abraço aqui ao nosso amigo Vlog do Samuca. Deixa eu ver quem mais aqui, pessoal lá da Campus FM 105,7 de Cristino Castro do Piauí, lojas.magazine, vou cobrar pelo Jabá, Josimar de Freitas, nosso amigo lá de Monte Sião, em Minas Gerais. Chamando um abraço aqui também ao meu amigo Leandro Santos, lá de Barra do Alcântara, Piauí, galera da Ativa FM, Frank Bezerra, pessoal lá da Rádio Palma, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Rádio Estação Web, também a Ativa FM 98,7 de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a galera também de Volta Redonda, da Acesa FM. Alô, Adriano, aquele abraço. Meu patrão, Emanuel Lucas, também, grande nome aí da narração, da Esporte Verona também, toda a equipe da Esporte Verona, em Teresina, Piauí, aquele abraço. FM Gideões do Canaã, de Dourados, Mato Grosso do Sul, também Interativa FM, lá de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Pessoal também de Mato Grosso, Santa Carmen, Nova Santa Helena, Sinop também. Alô, pessoal da Rádio Brasil Sinop, aquele abraço. Enfim, manda um abraço aqui também ao meu amigo Eriton, locutor lá de Campo Belo do Sul, Santa Catarina. Nosso ouvinte Maiane, de Ipecaetá, na Bahia, da Patos FM, participou da palavra-chave premiada, já está concorrendo. E o meu patrão Super G e a Risonete também, lá em Poção, Pernambuco, uma grande audiência que nós temos pela Vale do Acaí FM. Pessoal, se eu não falo o nome da sua rádio, manda mensagem pra mim, eu não sou o Juan Lementes, eu não sou adivinho, eu quero saber de onde é que você está ouvindo a gente, por qual emissora, e o nosso zap é este. DDD 89 99992 7022. Show de bola, porque agora eu vou reprisar o comentário que eu fiz sobre o trauma que eu tinha de jogar sinuca, um negócio tenebroso, mas que eu consegui superar, né? Graças a Deus. Vai daí, eu do passado. Porque até um tempo atrás eu tinha medo de sinuca. Sim, de jogos de sinuca, de mesas de sinuca, de tacos de sinuca, de bolas de sinuca. Por quê? É uma situação que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Aqui na minha cidade tem um balneário, né? Antigamente tinha o prédio desse balneário, era aberto a visitação, hoje em dia é tudo pago. Mas naquela época a gente passava praticamente todo fim de semana lá, né? Brincando, correndo e se banhando. E na sede deste balneário tinha uma mesa de sinuca, onde o pessoal parava, jogava, né? Partidas que às vezes duravam horas, porque o pessoal era muito ruim. Mas eu, como criança curiosa, ia lá curiar, né? Ver o que é que o pessoal estava fazendo. E aí minha intenção era ver de perto, né? O mais perto possível. Só que aí eu não contava que numa dessas, o cara deu uma tacada na bola branca com tanta força que ela veio e parou direto no meu olho. Graças a Deus que não ficou roxo, mas ficou a dor da pancada. E desde então eu desenvolvi um trauma com mesa de sinuca. Nunca mais quis ver, não queria nem chegar perto, tamanho o meu medo. Mas de uns tempos pra cá eu descobri um meio até mais seguro, né, de jogar sinuca, que é a sinuca virtual. Sim, hoje tem jogos de computador, de celular, projetados só pra você jogar sinuca, mesmo que seja de forma simulada ali pelo celular. E aí eu comecei a jogar com alguns amigos, né, sem saber de nada, fui praticando, perdi muitas vezes, é bem verdade, especialmente pro meu patrão Marcelo de Farias, né, que é um as no taco, e com o tempo a gente foi ganhando prática e tudo, né, inclusive eu até ganhei um torneio, sim, um torneio de sinuca promovido pelo meu patrão TV Maressol, e aí eu ganhei esse torneio de sinuca. Quando eu achava que ia me profissionalizar, eu finalmente me ocupei, né, porque nessa época eu tava desempregado, eu podia passar o dia todo jogando sinuca no computador, mas agora como eu tenho um trabalho, não tenho como ficar mais praticando. Mas se algum ouvinte quiser ir num X1 comigo, pode vir que a gente se garante. O problema é que eu não sei jogar sem régua, mas com a régua eu me garanto, certo? Muito bem, mais um comentário aí que a gente reprisou, porque eu tava sem ideia de ter o que falar hoje, né, semana corridíssima, mas agora nós vamos de música. Você sabia que Raimundo Fagner, um dos grandes nomes da MPB, da música popular brasileira de todos os tempos, o qual eu sou feliz proprietário de um LP dele, inclusive agora eu estou, sim, comecei minha coleção de discos de vinil, agora eu vou atrás da vitrolinha, pra gente fazer realmente o quadro da vitrolinha do Maguila aqui no nosso programa, vai sair do papel. Mas você sabia que o Fagner gravou essa música, Tudo Que Eu Queria, aquela Vem Que A Minha Casa Não É Linda, Mas Sei Eu? Pois é, e nós vamos tocar essa versão aqui também, na nossa bodega do Maguila. Depois eu vou trazer Ari Santos, Contigo ao Sol, duas carimbadas, direto da vitrolinha, e daqui a pouco eu volto com você pra passar a régua e fechar a banca. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço, deitar no seu colo, me prender ao laço. Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando. Tudo que eu queria agora era provar seu beijo, ver você de volta, matar meu desejo. Que vontade louca, juro que não estou aguentando. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu. O seu abraço se encaixa com o meu. A sua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Por minha cama está vazia, sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Não durmo direito, fico triste só lamentando. Hoje eu acordei de um sono, lembrando o sorriso. Teu olhar verdinho é tudo que eu preciso. Vem que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu. O seu abraço só se encaixa comigo. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vida minha. Vida minha. Por minha cama está vazia, sem você do lado. Sem teu beijo à noite me sinto cansado. Não durmo direito,

Santos, Contigo ao Sol. Antes eu toquei Raimundo Fagner, Tudo Que Eu Queria, música belíssima. Pois é, meus amigos, já estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim, mas antes da gente ir embora, eu digo a você, a gente tá de volta semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso glorioso Jabá, redes sociais, Instagram e Ian José Silva Locutor, tem também o Instagram do nosso programa, @ Bodega do Maguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer este sucessaço, uma letra muito difícil de decorar, viu? A qual eu ofereço aos amigos ouvintes lá da Novas Ondas FM 99,5 do Rio de Janeiro, meu patrão Ricardo Franklin. Essa música aqui, quem canta é Gia Neto e as Bacalhetes. Olha aí, vou trazer o nome da música, 1, 2, 3. Será se a letra é difícil de decorar? Mas vamos saber isso agora. É com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. E eu vejo você semana que vem, se Deus quiser. E o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço. E até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. FM Verona. 8:58. O governo do Piauí, através do INTERP, está realizando o maior programa de regularização fundiária da nossa história. Em 16 meses, foram mais de 280 mil hectares regularizados e mais de 30 mil piauienses beneficiados, com atenção especial aos pequenos agricultores e comunidades tradicionais. INTERP, Instituto de Regularização Fundiária e Patrimônio Imobiliário do Piauí. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. União Brasil. Olá, eu me chamo Samuel Alencar e sou candidato a vereador em Teresina.

9:04. 9:04. União Brasil. Me chamo Rosilene Lima, com o número 44120, sou servidora pública estadual e municipal, sou enfermeira da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Meu compromisso é com a ética e a transparência na gestão pública, aonde o povo terá vez e voz. Meu nome é Rosilene Lima, com o número 44120, para prefeito Silvio Mendes, número 44. Teresina no caminho certo, com União Brasil. Novo. Fábio Novo vai inovar na segurança, aumentando o efetivo da Guarda Municipal e comprando novas viaturas e equipamentos. E vai integrar as ações do Estado e do município. Na nossa gestão, Guarda Municipal vai estar se somando com as forças de segurança do Estado. O Centro de Comando também vai estar se comunicando com as forças de segurança do Estado, para que juntos a gente possa fazer e vamos fazer muito mais pela segurança de Teresina. Vote Fábio Novo 13, coligação Juntos por Teresina. No Mercadinho Alternativo, você encontra um sortimento em alimentos, bebidas, hortifruti, carnes, material escolar e utensílios para sua casa. Aceitamos todos os cartões e tickets alimentação. E bem ao lado do Mercadinho Alternativo, você encontra a Aliança Gás, o revendedor autorizado Liquigás há mais de 30 anos, vendendo a melhor marca Liquigás. É só ligar 3227-7828 ou 988-46-9164. É o melhor gás da cidade. Chega na sua casa, rápido e já instalado. Ligue e peça o seu gás. 3227-7828. Aliança Gás. Peça o seu Liquigás. Aquele que rende muito mais e não mancha suas panelas. Botijões de 13 e 8 quilos. Com entrega rápida e segura na comodidade do seu lar. Ligue agora. 3227-7828 ou 988-46-9164. Mercadinho Alternativo e Aliança Gás, na Avenida Principal do Promorá. Na Gebelli Variedades você encontra produtos para presentes para qualquer ocasião. Material para escritório e escolar, cadernos capa dura, marca-textos, canetas, estojos, coleção de lápis de cor Turma da Mônica, jogos educativos, brinquedos variados, carteiras masculina e feminina, artigos religiosos, canecas de porcelana e alumínio, flores artificiais para decoração, coroa para o dia de finados, aviamentos para costureiras e jarros decorativos. Aceitamos encomendas de café da manhã. Aqui na Gebelli Variedades, oferecemos sempre o melhor preço em todos os nossos produtos. Gebelli Variedades, na Avenida Juarez Távora, quadra 57, casa 2, próximo ao Mercado Público do Parque Piauí. Venha e faça-nos uma visita. Um banho de loja e fique feliz da vida. Nas Lojas Dragão, as melhores sugestões em calçados, confecções e acessórios para você andar com aquele charme. Nas Lojas Dragão, sua compra é toda facilitada pelo Cred Amigo e você é recebido como amigo da casa. Venha para as Lojas Dragão e volte sempre em Teresina, Centro e Riverside, também em Floriano. De tempero. Então conheça o Comercial Tempero em geral. Tudo pra você, varejista e atacadista. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Venha e fale com o seu Manuel Eliseu ou a Dona Ana. Comercial Tempero, Avenida Henri Wald Carvalho, 5000, CEAP, Box 23. Comercial Tempero, o menor preço da cidade. Por muitos anos, duas empresas, CNET e MIT, trouxeram inovação e conexão ao Piauí. Com muita dedicação, elas se destacaram em um mercado competitivo. Hoje, temos o orgulho de anunciar uma nova era. CNET e MIT se uniram para formar a Solar Telecom, representando união, inovação e sustentabilidade. Atendendo Teresina, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, Monsenhor Gil e Curralinhos, a Solar Telecom está presente para transformar a vida de nossos clientes há 16 anos. Oferecemos mais do que internet. Oferecemos conexão e soluções para o dia a dia, sempre com prestatividade e cuidado. Nosso propósito é transformar vidas através da internet. Acreditamos que a conexão vai muito além de dados e tecnologia. É sobre unir pessoas e facilitar o cotidiano. Nossa nova identidade visual mantém as cores que simbolizam nossa história. O verde e azul, refletindo a continuidade e a evolução. Solar Telecom. Internet que transforma. Pode perguntar por aí. Todo mundo tem um motivo pra votar em Silvio Mendes pra prefeito de Teresina. Quer ver? É um homem do bem, é um homem respeitado, é um homem que leva as coisas com seriedade. É a esperança por uma Teresina melhor. Doutor Silvio. 44! Seja qual for o motivo, numa coisa todo mundo concorda. A escolha certa para prefeito de Teresina. No Clube dos Cabos e Soldados, na Avenida São Raimundo, no bairro Pissarra. Aniversário de 27 anos da Rádio Verona. 87.9. É sempre assim, vocês são todas. Participação especial Clube do Vinil. Adquira agora mesmo sua mesa por apenas R$100. É dia 21 de setembro no Clube dos Cabos e Soldados. Aniversário Verona FM. Os bons tempos estão. Realização Rádio Verona 87.9 e Fundação Viver com Dignidade. Verona FM 87.9, a sua rádio. Nove horas e 11 minutos. Agora não se fala nada. Agora não se fala mais. Agora não se fala nada. Agora não se fala mais. Toda palavra guarda uma cilada, e tudo é transparente em cada forma. Toda palavra guarda uma cilada, e tudo é transparente em cada forma. Você não tem que me dizer o número de mundo deste mundo, não tem que me mostrar a outra face. Face ao fim de tudo, a outra face. Face ao fim de tudo. Só tem que me dizer o nome da república, do fundo, sim, do fim de tudo. E o tem do tempo vindo.